Texano 6904-1. E só um instante para push no 804. Estou em Salvador, bom dia, igual no 897, com a Gol, autorização com o fim. Autorização, chame na frequência 1219. 219, obrigado, até já. Berlândia. Fala Salvador, muito bom dia, Gol no 897, com a Gol, autorização com o fim. 297, ciente, com o fim 360, número 2, cota, aguarde. Badano, 35197, prezado táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre, 1-1-8, decimal 95, QNH 10-1-4, boa viagem. Índia Alfa, 18-95-3-5-97, obrigado e bom domingo. 1-2-5-1. Passa 09 na retaguarda ali, 1-8-0-4, semana para trás. Autorizado via UPS 16, decola da 10, primeira curva será direita, saída da EL, Leda, após Leda, Bridge. Controle 1208, transponder 5156. Procedimento correto, postando para puxa estacionamento. Sete, Confins 360, próximo. Batimos seu, prossiga. Confins 360, via Ampers 16. Decola da pista 10, primeira curva será à direita. Saída da EL, Leda, após Bridge. Controle 1208 e transponder 5163. Eu poderia confirmar qual aerovia é o Pesulu 16? Afirmo, o Pesulu 16. É, autorizado com o fim, Gol 360, pela rota muito boa, Pesulu 16, decola da 10, com curva direita, prefeito da EL, Lisa Gris, controle de 1208 e transponde 5163, por 867. 867, cruzamento correto, reporte plano para posicionamento. Tomaremos, 1867, 47. Rio 3520, ponto de espera, pronto. Autorizado, 3517, a linha de decolar, vento de 170 graus, 08 nós. Autorizado, alinhar e decolar, pistão a zero, 3520. É, corrigiu, 3517. Afirmativo, 3517. Meta 27, aguarde para o push. Aguardando para o push, previsão? 2-0 na versão reta, aguarde inicial táxi, autorizarei. Tá ligado, já passou. Meta 42, no gate 03, está livre o push e após para o táxi. Autorizando o push e após para o táxi, boa na 642. pronto, no 804. No 804, ali, mantém a pista 10. Mantém na 10, 804. Sede, 44-1208. 1208, bom dia, tá 3597. Controle Salvador, bom dia, tá 3517, saída Árvore. Tá 3597, contato Redavos, 2380, direto Elefa. Direto Elefa, entendeu? Tá 3517. Gol 1642, pronto, saque com 120 a bordo, autonomia de 3 de 10, alterna Salvador. 1642, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera do 10 Chame Torre, 18 decimal 95, Genegal no 0 no 4, boa viagem. Autorizado Índia e Alfa, ponto de espera 2095, 1014, gol 1642. Salvador, gol 1642, ponte de espera 940. Gol 642, alinha e mantém o chaveiro. Autorizado alinhar e mantém, gol 642, estão no zero. Aos 48, 1208. 208, bom dia. Salvador 804, decolou na escuta. Decolagem gol 642, vento 170 com 10. Decolagem autorizada, pistão 0, gol 1642. 3517, chama Recife, 1288, alterna 1260. Recife 1288, alterna 1260, da 3517, bom dia. Bom dia, Bobo. Gol no 7 no 5. 7 no 5 no 2, é livre puxa, pode táxi. Passará táxi, gol no 7 no 5. No 10 está livre puxa, pode táxi, gol no 607. Gol no 642, bom dia, contato radar, só mantenha 390, saída 5. Ok, solicita a coordenada 350, por gentileza. Gol no 642, 350 final autorizado. Autorizado, 350 final, gol no 642. Solicita apoio de bridge. Aguarde. Oito zero quatro, autorizado bridge. Bridge, gol no 804, obrigado. Taxi gol no 607, ONU 91, DOB com 3 horas e 30, alterna Galeão. 7, autorizado o táxi até outra vez do gate 06. Autorizado o táxi até outra vez do 06, confirme? Afirmo. Autorizado o táxi até outra vez do gate 06. Ok, obrigado. 804, Recife 1251. Bom voo. Bono. Bono 804, chama Recife, 1251, bom voo. 251, obrigado, bom serviço. Ataque do voo 1715 com 162 a bordo, 3 horas e 56, alterna Campinas. No 75, autorizado o táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera do 10, chame Torre, 18095, quem legal 0015, boa viagem. Estado 0015, Índia Alfa, quando pronto, 12095, voo 1715. Bono 607, autorizado para seguir o táxi, seguindo a aeronave da mesma companhia, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre, 18095, quem legal 0015, boa viagem. Obrigado. Número 2, Índia Alfa, ponto de espera Torre 18095, 0015, Bono 607. 45, Bono 642, bom dia. Voo 1795, pronto no ponto de espera. Último 5, autorizado ali a decolar, pista 10, vento 170 graus, 079. Autorizado a decolar, pista 10, voo 1795. Salvador, bom dia, Bono 607, ponto de espera da pista 10, pronto. 607, mantenha o ponto de espera da 10. Aí, mantenha o ponto de espera da pista 10. 715 ao 59, 208, bom voo. 208, um bom domingo. Voo 9715. Obrigado. Controle Salvador, bom dia. Gol 9715. Gol 9715. Contato radar, sobe e mantém 360. Saída Arbor. 360 Arbor. Gol 9715. Salvador, voo 9897, posição 62 para pushback de estacionamento. 62 está livre, puxa, após táxi, 297. Livre, importaram um táxi, 9897. T07-180-089, decolagem para a decolagem, voo 1607. Decolagem para a decolagem, voo 607-02-1208, bom voo. 208, gol no 607. Salvador, bom dia, gol no 607, passando 1900 na Dael. Gol no 607, contato radar, sobe, mantém 360, voa Leda. Acende 360, da presente voa Leda, gol 1607, grato. Autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de esperada no zero, chame Torre, 1-1-2-95, quer negar no zero no 5, boa viagem. Galeão 380, Sandcópia. Afirma. Descente para o Galeão, 380 autorizado, Viano Pinto do 1-0. Após conforme rota do plano, decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 1208, transporte 5177. 380 Galeão, Tesilu 1-0, após conforme plano, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, 208, 5177, 3153. 380, nível autorizado, cobriu? Abemos, 380. Mesmo segundo vez, cruzamento correto, ponte pronto para posicionamento. Ponta na grava. Site 15, chama Recife, 1288, alterna 1260, bom voo. 1288, 1260, braço, bom domingo. 70 graus, 612 graus. Decola, 1-0, bom voo. Siga. Gente, o Papai Tango Mike India Lima, aciona a identificação, desce para 050, prossegue na chegada Mari e chama para mudança de regra.